649, deixa para 2010, autorizado assinado, procedimento LX3, após estabilizado na localização, que é legal, na 096. Localizado em F1016, o gol no 649-813. 963, chamo Centro Recife, frequência 118, corrigindo, 1963, 125, decimal 1, mas é o número 18, decimal 35. 651, 2035, 1963, obrigado, bom dia. Bom dia, sir. Argentina 191, 72,000 feet. Cruz Final, I would like to send a shuttle collider. Clear to 2000 feet, I will call you localized 911. You are 191. Salvador, bom dia, gol no 649. Gol no 649 e autorizado pouso, pista 10, um vento variável, 2 nós. Depois na pista 10, 649. Número 649, solo 51. Táxi à direita, chamando 21 desse canal, só. Roger, Lea 1910. Look at it, sir. Antenna 1910, contact the tower. 118, it's 1905. That way, 1-5, bye-bye. Argentina 1910, full established on localized runway 10. Argentina 1910, roger, clear to land runway 10. Wind is calm. Clear to land runway 10. 1910. Please turn on the light, please, around 110. Okay, copy, okay, well, yeah, it's operating on remote mode, okay? We're checking out the remote operator, okay? Maybe we land without it, can be turned off. Okay, thank you very much. Papa Serra Chiribeta, aqui é a identificação. Lista para 417, que legal, na 096, está chegando a posse. Passarinho 223, prossiga. Passarinho 223, você está na escuta do controle Salvador. Chame o solo em 121 decimal 9, torre em 118.95. Número 755, desce para o nível de 2050, que é legal no 016. Pelo 092, desço para a linha de voo 060, que é legal, na 096. Ok, 060, ponto possível, tá? Pelo 092, é número 3, recurso de 27 para 2, 5 gramas. Atenção, aqui dentro, desce para 2.100, localizado o sinal de fugir na tela do FCA, reposta estabilizada no localizador. Pelo 75, desce para 4, metal espinhagal na 0.16. Tá, 755 será o número 3 na aproximação e 2,7 para 2, 2 era mais. 10 horas à direita para evitar a formação. Atenção, aqui é Delta, e diga vocês para 2209. 1092 é o número 2, aproximação. Segundo, eu vou sair para 2209. O número 1 está 10 vezes para a dona. Quente, reduzindo 230, mas 093. Está aqui um problema, espera lá no site. Decola os 38, chama o controle de frequência 120, decimal 8. 120.84.2704. Sua direita para o A2 do 5, limite radial 280, nível 8, observador. Apoio com a direita para a esquerda para o A180, limite localizador. Esquerda 180, limite localizador, Serra Cruzão. Observador azul 3704. Azul 3704, contato radar, chega para número de voo 350, via Santa Puca. 35 via Puca, 4-3704. Aqui é Delta para o localizador, para a esquerda, para o 160, repartir estabilizado. Esquerda 160, repartir estabilizado. Para passar para a Serra aqui no Delta. Número 092, segue para o segundo 20, 10, Minas, Oeste, mantendo 2010, S50 para Paco, 2-10 de Crespis, subiu 2-10 para 2-09. Já mantendo 200-09. Número 092, deixa para 2010, utilizado o sinal de que tu tiver pelo X-ray, aponte estabilizado no localizador. Sente, deixa 2000, o bom 092 para o NFX-ray. Número 755, desce para 3.010. Desce para 3.000. Estabilizado o localizador, o Serra aqui no Delta. Para passar com o Kilo Delta, chama o termo no 8 do sinal 95. Para 845. Esquerda para 210, o limite permanece mesmo. 210, o limite é 280, Salvador, Antártico. Teste de bipolar para o Serra Kilo Delta. Salvador, bom dia, com 233.0, está 1-0 pronto. Sente o erro 233, mantém a posição. Mantém a posição, com 233. Salvador, autoriza a posição da 7 para o Serra Kilo Delta? Afirmo, então cancelo o voo IFR-32. Na presente, faça aí uma curva esquerda para interceptar a base pela direita da 7 e informacional. Informando em final, Serra Kilo Delta. O Gol 1233 autorizado, alinhar e decolar pista 10, vento calmo. Alinha e decola pista 10, 1233. Girando para a final, baixado e travado, Serra Quilo Delta. Quilo Delta autorizado pouso, pista 1, 7, vento, casa. Vente no vento, autorizado pouso, 1, 7, Serra Quilo Delta. Pronto. Vente 1, 0, 7. Autorizado, Gomar 092. 1092, na torre, no 8, do sinal 95. 1995, gol na 092. E Salvador, bom dia, gol na 092. 1975, para localizador, com esquerda, para 150, deixa para 2003. Autorizado o sinal de procedimento é o Sextrei, reposto estabilizado. Esquerda 1950, deixando para 2000 pés, pode estar brisado, certo? 2704, chame o centro Recife, frequência no 2000 decimal 85, alterna no 25 decimal 45. Recife 2085, alternando 2545, azul 3704. Quer que autorizado o baixo em plano para espera para o seu centro. 1233, daquelas 34, controle agora, chama 120 em cima 8. 108, qual vai ser 3? Quer que o Delta solo os 34, qual é o pátio? Autorizado, 180, táxi regresso, até o está, ao estacionar, presença livre. Obrigado, Bruno. Ah, Bruno, você foi o primeiro, agora vamos ver o preço. Autorizado ali, Mateus 7. Eu sou 35, reduzindo a medição de patrocinação, chama a torre, o número 8, do sinal 95. Reduzindo a medida do possível, eu vou na 7. Oi, Salvador, eu vou na 7.5, está autorizado, na IAVS. Com 7.5, ciente com a aproximação, vai atendendo com I. Sapatão, Romeu, Vitor, até para cima. Tango, Romeu, Vitor, até o céu. Apresenta para onde vem? Romeu, Vitor, até o céu. Qual foi o seu AB, tipo de equipamento? Sônia, transponda 0224. Posição. Mantendo a posição, cara. Essa aí foi pro Oscar Mike Eyck. Acho que Mike Eyck agora mantém a posição também. Colocando o meu setor, mantendo-se condições visuais, corrigir voo 075, tá entrando direto para o Equipe. 2092, solos 37, livre à direita, chama 22, malado solo. Direito 29, bom, 092. Livre pouso, pista 1-0, vento calmo. Livre pouso,